Eita, meu povo, com a gente, Silvano Sá. O cantor apaixonado, se é pra chorar, a gente chora. Tava em casa pensando em nós dois. Fiz uma viagem, voltei no tempo. Quando percebi que já foi, veio arrependimento. Se não fosse tão tarde pra gente voltar, sem orgulho eu confesso, eu iria apelar. Eu queria somente uma noite contigo outra vez, pra te dar o amor que eu nunca te dei. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outras bocas pra esquecer a sua. Me vejo em outros braços que não são seus, buscando aquele amor que era seu e meu. Morrendo de saudade do nosso passado, agora o meu presente é sem você do lado. E quando chego em casa bate o desespero, porque em minha cama ainda tem seu cheiro. Foi saudade, foi teu medo e nunca mais ter o seu beijo. Foi saudade, foi teu medo e nunca mais ter o seu beijo. Tô apaixonado, se é pra chorar, a gente chora. Clássicos e sofrência, Portal Rocha. Se não foi tão tarde pra gente voltar, sem orgulho eu confesso, iria apelar. Eu queria somente uma noite contigo outra vez, e te dar o amor que eu nunca te dei. São 4 da manhã, estou na rua, beijando outras bocas pra esquecer a sua. Vejo em outros braços que não são o seu, buscando aquele amor que era seu e meu. Morrendo de saudade do nosso passado, agora o meu presente é sem você do lado. Quando chego em casa bate o desespero, porque em minha cama ainda tem seu cheiro. São 4 da manhã e ainda estou na rua, beijando outras bocas pra esquecer a sua. Vejo em outros braços que não são seu, buscando aquele amor que era seu e meu. Morrendo de saudade do nosso passado, agora o meu presente é sem você do lado. Quando chego em casa bate o desespero, porque na minha cama ainda tem seu cheiro. Oh, saudade, seu beijo. Obrigado, queridão. Valeu, Maranhão. Valeu, Silvana.